É uma forma de enaltecer, de presenciar aqui para todos vós, aqui estes nossos estudantes que acabam agora este percurso, é uma forma de também de os homenagear pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua resistência, pela sua vontade em querer aprender, em querer melhorar os seus conhecimentos. E nós estamos sempre a aprender, nós estamos sempre em constante aprendizagem e o saber não ocupa lugar. Portanto, esta última palavra para todos vocês que chegaram a esta etapa, que conseguiram, que venceram, que se formaram, que tiveram uma melhor formação e que hoje culmina com a entrega de um simples, mas muito, muito, muito simbólico documento. Esse certificado é o sinónimo desse grande esforço, dessa vossa aprendizagem. Nós quisemos hoje mesmo estar aqui, desta forma, cumprindo as regras da DGS, cumprindo o distanciamento, cumprindo todas aquelas orientações que nos são diariamente sugeridas para que nós as façamos cumprir, mas quisemos aqui estar hoje. Quisemos mostrar a todos que todos são capazes, se quiserem, se tiverem vontade, se tiverem esforço, se forem capazes de superar, de alcançar aquilo que vocês hoje aqui estão a alcançar. Eu sinto, acreditem, um grande orgulho naquilo que vocês fizeram. Eu estou no mesmo patamar que vocês, nessa alegria, nesse orgulho de poderem ter atingido e chegado a este ponto. Vamos agora disseminar esta nossa experiência por todos os outros, por toda a nossa comunidade, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, para que ninguém fique para trás, para que todos consigam atingir o patamar que outrora, noutro tempo, não conseguiram, mas que agora somos todos capazes de conseguir. Porque o que é que hoje este vosso exemplo pode e deve ser seguido por outros elementos? E esse é o papel da escola.